Olá, esse é o nosso segundo encontro do curso sobre o discurso amoroso na filosofia. Eu vou começar só para nós lembrarmos um pouco do que nós tratamos aqui no primeiro encontro e já emendar, não é, no discurso de hoje. Só para lembrar, a ideia hoje é nós acabarmos de analisar, por assim dizer, não é, o Banquete de Platão, dessa vez com o discurso de Sócrates. O que nós fizemos, na verdade, é muito diferente de uma, vamos dizer assim, da forma tradicional como o diálogo é tratado, que no geral as pessoas ignoram todos os outros autores e vão direto para Sócrates, pensando em seu filé mignon, o resto é uma introdução, que só tem um sentido histórico, cuja única importância é dizer que são os inimigos de Sócrates, e agora, finalmente, Sócrates nos trará a verdade sobre o amor. Será? Mas é isso que nós vamos ver, o discurso socrático. E já vamos emendar, não é? Com Eurípides, Hipólito. Hipólito é uma peça, enfim, é uma obra teatral, uma tragédia que eu peguei dentre tantas outras que podiam ter sido utilizadas nesse curso. Eu a escolhi por um motivo muito simples, porque a ideia é nós ilustrarmos não propriamente o discurso filosófico, mas ao contrário, o discurso que corresponde a uma certa ideia popular de amor na antiguidade. E essa peça não é a única, mas eu acredito que seja, por uma ou outra passagem dela, um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. De cara, basta saber, de início, que ela gira em torno de toda uma trama, não é? Uma trama arquitetada por Eros. Eros é a grande protagonista dessa história. E Eros sendo protagonista, isso não quer dizer que a história seja feliz, ao contrário. É uma tragédia. É uma desgraça que se abate sobre uma pobre família desavisada. Beleza? Então, o banquete. O banquete é uma obra escrita por Platão, e Platão a escreve, a produz, pouco depois da morte de Sócrates, e o objetivo, dentre outros, é produzir uma espécie de louvação a Sócrates. Uma espécie de homenagem a Sócrates. As pessoas estão se lembrando. É um discurso, portanto, de homenagem a Sócrates. Há outro que é a apologia, esse próprio nome já diz tudo. No banquete, esse aspecto elogioso a Sócrates ele passa desapercebido. Okay? Nesse banquete há vários personagens que produzem discursos. O primeiro deles, né, é Agatão. Perdão, estamos em casa de Agatão. E Fédon é que faz o primeiro dos discursos. É um general e ele produz a ideia, em primeiro lugar, de que há uma desigualdade entre amante e amado. Essa desigualdade não é dada apenas aos filósofos, é da cultura grega de uma forma geral. E com base nessa desigualdade, ele concluirá que amor é aquilo que nos engrandece. O amor é a via da virtude. Em primeiro lugar, porque pela perspectiva do amado, ele não quer fazer feio diante do amante. Isso o enobrece. E vice-versa. E vice-versa. E, portanto, ele conclui como sendo Eros um grande fator de ligação, aquilo que nos torna corajosos, aquilo que, enfim, desperta em todos nós bons afetos. Bons afetos. Já coloco um parênteses, porque isso contraria, de certa forma, o senso comum sobre Eros. Mas, desde o início, os personagens deixam claro que o que eles vão produzir é uma apologia a Eros. Vão falar bem do amor, o que é, de certa forma, uma exceção. O segundo a produzir discursos é Pausânias. Pausânias falará que não há uma Eros, mas duas. Uma masculina, outra feminina. Uma associada à vulgaridade, outra associada ao contrário, aí sim à virtude. Que até então, Fedro, quando fala de amor, refere-se muito mais, sem se dar conta disso, mas refere-se muito mais a essa divindade masculina do que propriamente à divindade feminina associada à vulgaridade. A partir daí, ele tece uma série de comentários, de análises sobre os costumes propriamente ditos sexuais. E conclui que a cidade deve criar práticas que louvem esse amor pelo viés masculino. E quando eu digo viés masculino, é porque ele é baseado não na desigualdade de gêneros, típica do amor entre homem e mulher. O amor entre homem e mulher, marcado pela desigualdade, significa uma relação que pode ser corporeamente prazerosa, mas espiritualmente infrutífera, porque dois seres de natureza diferentes não podem chegar a uma espécie de simbiose, de união, de de troca que seja engrandecedora sob a perspectiva do amor. Já a relação entre dois homens, essa tem muito mais chance. Primeiro porque são dois seres da mesma espécie. Mas esses dois seres da mesma espécie têm que ter algo para dar um ao outro. E, portanto, a relação ideal é aquela feita entre o homem mais velho e um homem mais novo, porque essa é a possibilidade de troca. O homem mais velho dá sabedoria, o homem mais novo dá para o homem mais velho, enfim, prazer. Prazer. É prazer por sabedoria. E nessa troca, o casal é feliz. O casal é feliz. Eis Eros, na sua melhor forma. Eros idealizado. Nós temos também o nosso médico. Nosso médico. Erixímaco. Erixímaco produz um discurso que reproduz as ideias de medicina da época, ideias de medicina baseadas na ideia de que o amor, de uma forma geral, é um princípio de harmonia. Ou de harmonia da natureza como um todo, ou de harmonia corpórea. O amor é aquilo que organiza a natureza. Eu boto um parênteses, eu não comentei isso na aula passada, mas, enfim, fica aqui também como referência. A ideia de amor como princípio organizador do mundo aparece num outro diálogo de Platão, no caso é o Timeu. O Timeu é uma espécie de diálogo, é muito mais monólogo, na verdade, mas é um diálogo sobre a criação do mundo. Ele vai narrando. É, equivaleria, se fosse a Bíblia, por exemplo, ao livro de Gênesis. Ele conta como o mundo foi criado. Esse diálogo tem outra coisa interessante, é porque Timeu é quem produz o discurso. Sócrates é personagem do diálogo. Sócrates praticamente não abre a boca durante todo o texto. É um dos poucos textos em que Sócrates realmente não participa. Não participa. Ele só vai pontuando o discurso. Né? Ele faz um papel assim, eu não digo nem de coadjuvante, é de grande elenco. Sabe quando você vê a peça, né? O cartaz da peça? Estrelando, fulano, beltrano e grande elenco. Ele está ali no grande elenco, entendeu? O que é no mínimo curioso. É no mínimo curioso. E outro detalhe é que o Timeu talvez seja dos diálogos platônicos o menos compreensível. Porque ele apela muito para a matemática. Ele dá descrições de uma criação do mundo cuja lógica da criação, o sentido do princípio ordenador do mundo é a matemática, em especial a aritmética. A aritmética. E mostrar cálculo com números e símbolos é uma coisa. Agora, você produzir discurso que explique cálculos e dimensões, aí, para nós, é um pouco complicado. É um pouco complicado. Mas é porque Platão acredita que, no final das contas, Eros, ou amor, isso vai ficar claro no discurso de Sócrates, em certa medida. Eros, ou amor, corresponde, sim, a esse princípio organizador do mundo. De uma forma geral, ele não discorda tanto assim de Erixímaco. Mas esse princípio ordenador nós podemos descobri-lo. E a descoberta dele implica o domínio das formas ideais. E é a geometria que lhe dá a porta de acesso ao conhecimento das formas ideais. Era isso que Platão ensinava para os alunos iniciados na sua academia. O autoconhecimento não era nenhum desses textos que nós conhecemos hoje. Era a geometria. A geometria. Ora, enfim. Além dele, há Aristófanes. Aristófanes. O comediante Aristófanes. E Aristófanes conta uma história muito interessante. A ideia da cara metade, de que antes nós éramos um ser único, afrontamos os deuses, uma história que lembra muito Torre de Babel, porque nós, seres potentes que éramos, nos amontoávamos um sobre o outro e assim tentávamos chegar até os limites da divindade. Os deuses acharam isso absurdo e resolveram nos punir. E a ideia de Zeus para nos punir foi nos dividir ao meio, nos enfraquecendo. E assim ele conta a gênese de homens e mulheres. Esses agora homens e mulheres, antes fortes, agora enfraquecidos, sentem falta de sua outra metade e tentam se unir a todo custo. Mas não conseguem e assim se deprimem, definham e morrem. Para evitar a extinção da espécie, surge Eros. Eros nos dará, ao mesmo tempo, essa esperança de nos ligarmos. A esperança da recomposição, do encontro de uma metade arrancada de nós. Ao mesmo tempo, a sensação de que nos falta algo, que nós somos seres incompletos, seres vilipendiados, mas ao mesmo tempo seres que podem se redimir, se resgatar, se reinteirar, de alguma forma. E o caminho do reinterar é o outro. É o outro. Eros, portanto, tem uma função um pouco diferente da que aparece no primeiro discurso. Não só aquilo que nos liga aos outros, mas, de certa forma, aquilo que nos liga a nós mesmos. Aquilo que nos deixa potentes em nós mesmos, confiantes de nós mesmos. Portanto, algo que nos deixa vivos. Nos deixa vivos. Eros é essencialmente uma força vital. Uma força vital. No discurso de Aristóteles. E vem aí sim Agatão, Agatão o poeta, Agatão o trágico, que resume todos os outros discursos e traça aí sim uma bela apologia à deusa. A apologia feita por Agatão é muito parecida com a ideia que nós temos hoje de amor, que é um discurso apologético. O amor é tudo, o amor é aquilo que nos une, o amor é aquilo que nos melhora, o amor não tem defeitos. Mas o fato é que, para dizer isso, ele traça uma estratégia retórica. Falaram todos vocês dos efeitos de Eros em nós, mas ninguém aqui falou da deusa. Pois eu falarei da deusa. E ele fala de uma deusa bela, de uma deusa jovem e delicada. E por ser bela, jovem e delicada, que nós nos sentimos atraídos pela beleza, pela juventude. E é por isso que o amor nos torna delicados. E imbuídos dessa disposição, da busca desses elementos, nós acabamos nos tornando mais virtuosos. Em sendo beleza, delicadeza e juventude, Eros desperta em nós a coragem, a temperança, a justiça e a sabedoria. A sabedoria são os efeitos de Eros em nós. E aí vem Sócrates. Sócrates ouve tudo, estrategicamente deixado para o final, e no começo da peça, Sócrates chega atrasado. Essa é uma característica curiosa de Sócrates. Ele vai se dirigindo ao banquete com um amigo e no meio do caminho ele para, empaca, sem dizer uma palavra. Começa a contemplar o nada e lá fica, estático. O amigo meio que, vamos chegar atrasado. E esse amigo preocupado, não só pela hora, mas porque esse amigo é o amigo do amigo no jantar. Esse que acompanha Sócrates não foi convidado para a festa. Sócrates foi. Ele é que convida o cara. Vamos lá, é na casa de Agatão. Agatão é seu amigo. É meu amigo, mas não me chamou. Não sei se pega bem. Nada, rapaz. Vamos lá. Você é meu convidado. E no meio do caminho, empaca. Ele meio sem jeito vai na frente. Quando chega lá, a sorte dele é que Agatão diz: rapaz, ainda bem que você apareceu. Eu tentei te achar ontem o dia todo para te convidar e não consegui. Por favor, sente-se conosco. E um tempo depois, chega Sócrates. O fato de Sócrates ter chegado por último o coloca numa posição que, nessa ordem de produção dos discursos, necessariamente ele acaba em último lugar. É a estratégia que Platão arma no debate para necessariamente colocar Sócrates como o último a produzir discursos no banquete. Porque, ao contrário do senso, pressupõe-se que a ordem primeira, a ordem de preferência, venha de acordo com a grandeza do personagem, com a posição social ocupada. Algo do tipo, as pessoas que você acha mais relevantes, mais sábias, mais importantes no seu jantar, ganham não só um lugar de mais destaque, próximo ao anfitrião, não é? Como ganham também, por conta disso, o direito da palavra primeira. O direito da palavra primeira. Em tese, quem fica por último é o próprio anfitrião. Faz parte do ritual dos banquetes. Primeiro meus convidados, mas a palavra final é minha. Mas por uma exceção, por conta do atraso de Sócrates, ele acaba sendo o último a produzir discursos. Estratégia, claro, para Sócrates vencer o debate. Porque Sócrates contrariará todos os discursos produzidos até agora, a começar pelo de Agatão. Ora, concordo com sua estratégia retórica, Agatão. De fato, se queremos falar de Eros, não podemos falar de nós, ou daquilo que Eros provoca em nós. Temos que ir à essência do amor. Ir no âmago de Eros. Pois você disse agora que Eros é uma mulher jovem, bela, não é? E delicada. E é por isso que somos atraídos por essas três características em qualquer ser, o objeto que contemplemos. Pois eu lhe digo que uma mulher há muito tempo me ensinou o contrário. O contrário. Essa mulher era uma sacerdotisa, Diotima. O fato de ser uma sacerdotisa já é muito curioso. Sócrates é um personagem sempre colocado nessa ambivalência entre um conhecimento dado pelos deuses e, ao mesmo tempo, um conhecimento, por assim dizer, 100% humano, produto da razão, produto do raciocínio, produto da perspicácia. A filosofia, para Platão, é algo intermediário mesmo, entre algo além homem, algo de certa forma divino, algo metafísico e, ao mesmo tempo, algo humano. O filósofo terá justamente esse papel de ser intermediário entre esses dois mundos, o mundo dos homens pensantes e o mundo dos deuses, dos saberes ideais contidos no mundo dos deuses. Ora, fato é que foi uma mulher, uma sacerdotisa, e o que ela me disse se parece um pouco com o que Agatão nos presenteia. Porém, é o raciocínio oposto. É o raciocínio oposto. Ela me dizia, quando era muito jovem, Sócrates, o amor é, de alguma forma, uma espécie de força que nos atrai para algo. Uma força que nos leva a buscar algo. Mas fica aqui a pergunta, por que as pessoas geralmente buscam algo? Ou, o que geralmente as pessoas buscam algo quando têm vontade de buscar alguma coisa? E o jovem Sócrates dizia, eu não sei, cada um busca coisas diferentes, porque cada um gosta de coisas completamente diferentes. Sim, mas apesar da diferença dos objetos que constituem o gosto de cada um, o desejo de cada um, se preferir, há algo em comum a todo objeto desejável com relação àquele que deseja. É a falta. É a ausência. Nós desejamos apenas aquilo que nós não temos. Que nós não temos. É exatamente o contrário do que disse Agatão, porque Agatão dizia que Eros é a plenitude da beleza, da juventude e da delicadeza. E é por isso que nós somos atraídos. E Sócrates dirá, somos atraídos por Eros, mas não pela beleza, plenitude, delicadeza, juventude, mas ao contrário, somos atraídos porque falta a ela beleza, porque lhe falta delicadeza, porque lhe falta juventude. Eros é uma deusa antiga, portanto. Está aí há muito tempo no mundo. E nunca teve beleza. E ao contrário da delicadeza, ela nos provoca uma certa brutalidade. A brutalidade das paixões. Das paixões que até então nós ouvimos falar delas como as paixões que nos cegam. As paixões que nos tiram do trilho da virtude. As paixões que tumultuam as relações. As paixões sem as quais nossa vida não teria um pingo de drama. Seria um marasmo sem graça também. Não é? As paixões que correspondem muito mais ao discurso sobre Eros no senso comum. Como algo que, de certa forma, nos animaliza. Como algo que, de certa forma, nos apequena. Eis Eros. Somos atraídos pelos atributos opostos, porque Eros é justamente falta. E é o primeiro conceito socrático de amor. Amor é falta. Só há amor na falta. Na falta. Beleza? Segundo dado, eu não sei se ficou claro. Amor é relacional. Ninguém ama, ponto. Ama-se porque falta algo a alguém. É preciso que haja, portanto, um ser amante e um ser amado, como no primeiro discurso. Um Erasta e um Erastes. Amante e amado. Porém, entre amante e amado, há um abismo de falta. De falta. O amante é aquele a quem falta algo, algo que ele tem expectativa de encontrar no ser amado. Ou, se preferir, na coisa amada. Porque Sócrates, quando fala de amor, ele não se resume à relação propriamente erótica, sexual. Amor, portanto, como atração de um ser a outro ser humano. Não, ele fala de uma atração a qualquer coisa que lhe falte, que lhe falte. Há, portanto, o discurso de um amor a canecas, amor por canetas Bic, amor por bolinho de chocolate, amor até mesmo por outra pessoa. Por outra pessoa. Eis Eros. Força, uma atração para aquilo que nós não temos. Que nós não temos. Beleza? Ora, mas se há algo relacional e baseado na falta... Falta do quê, afinal de contas? O que nos falta Que falta é esta, objetivamente, que nós possamos chamar de amor? De amor. E aí começa toda uma série de discursos baseados, são diálogos mesmo, entre o jovem Sócrates, dessa vez. Portanto, você veja o nível de discurso indireto. Né? O banquete começa com duas pessoas discutindo sobre a história do banquete, do qual teria ouvido falar, que por sua vez ele soube por outro, que no qual relata o que aconteceu com Sócrates, que por sua vez diz o que disse quando era novo, conversando com a sacerdotisa. Então, é um nível de discurso indireto fabuloso aí no diálogo. Traça entre eles o seguinte, um diálogo mais ou menos em torno da desconstrução da ideia de que existem objetos ou pessoas que são, por sua própria natureza, pessoas belas ou pessoas ou coisas capazes de despertar em nós o amor. O amor. Vou botar um ponto aqui, para que se compreenda um pouco melhor a lógica desse debate, a lógica desse diálogo que é travado nesse momento do banquete. E digo isso porque nós estamos acostumados à ideia de que as coisas que nós amamos, são coisas que teriam a capacidade de provocar em nós o amor. Nós até nos dizemos atraídos por alguma coisa. Como se essa força de atração chamada amor tivesse como causa o objeto amado e não nós. É a coisa que amamos que provoca em nós o amor. O ser amado é que é culpado pelo amor. E isso é também na cultura grega, de uma forma geral. É a beleza do ser amado que desperta no amante o amor. Nunca é algo que venha do amante. O amante é tido como vítima do amor, sujeito passivo da relação amorosa. Entre a ideia de que o amor é provocado pelo objeto que amamos e que nós somos apenas os seres passivos, há um salto para a ideia de que aquele objeto capaz de provocar em nós o amor é automaticamente também capaz de provocar amor em qualquer outra pessoa. De que o amor provocado em nós não seja fruto de uma especificidade nossa, mas de uma questão universal. De que determinados objetos são universalmente belos em si mesmos. Ou amorosos em si mesmos. Amorosos no sentido de capaz de despertar paixão por ele mesmo. É uma forma, portanto, idealizada de produzir discursos. O que Platão vai observar é que as pessoas amam, mas não amam as mesmas coisas, nem na mesma intensidade. Se fosse verdade que o amor fosse despertado por objetos e esses objetos tivessem a mesma força amorosa no despertar algo nas pessoas, então todos amariam, na mesma intensidade, exatamente as mesmas coisas. E basta uma olhada nos comportamentos para a gente ver que não é bem assim. Tem gente que não gosta de brigadeiro, vai entender. Tem gente que não gosta de batata frita. Isso é inimaginável para um gordinho como eu. Não é? Inimaginável. Se falar, então, dos afetos nutridos por outras pessoas, então aí... Mas imagine se a batata frita tivesse uma gostosura inerente a cada palitinho de batata, com aquele salzinho granulado em cima. Eu comi mal no almoço. Com aquele salzinho que você, sabe, você ainda vê brilhando para você, que dá um aspecto reluzente por conta da gordura hipersaturada que a recobre, não é? Imagine que aquela coisa trocante desperta em mim uma determinada sorte de afetos que deveria despertar em qualquer um. Qualquer um. Minha filha enfia batata frita no sorvete para comer. Ela adora. Já eu, e me oferece só porque ela sabe que eu não suporto. Quer? Né. E ela também não entende, no final das contas, apesar da brincadeira de sempre, ela também não entende, no fundo, por que eu não gosto. Se é tão bom. Veja que nós produzimos discursos idealizados, como se a batata fosse boa e saborosa nela mesma, como se nós não pudéssemos ter apetites diferentes, como temos gostos diferentes, sensações diferentes, né, impressões diferentes das coisas, e assim vai. Como se houvesse em nós uma singularidade. Nesse momento do diálogo, Platão quer afastar essa universalidade no que diz respeito a nós. Mas cuidado, isso não quer dizer que Platão seja um relativista dos afetos. É uma passagem complicada, porque ele vai relativizar o discurso amoroso para depois tornar o amor novamente algo objetivo, algo universal. Ele vai desidealizar uma ideia de amor para idealizá-la logo em seguida. Só que a ideia de amor que ele desidealiza é o amor como manifestação terrena. Como manifestação terrena. Ele explica um pouco melhor isso numa passagem posterior. É porque ele diz, olha, tudo bem, as pessoas amam coisas diferentes. É sinal de que nós não podemos, nunca conseguiremos compreender o amor se nós, para isso, começarmos a nos concentrar e a prestar atenção nos objetos que as pessoas gostam. Porque o gostar, o amar a determinado objeto, ou amar a determinada pessoa, é apenas um exemplo de amor. Não é o amor em si mesmo. Em si mesmo. Se eu quiser entender o amor em si mesmo, é preciso encontrar no amor por batata frita, no amor por Maria ou Joaquim, algo em comum. Algo que seja comum a todos eles. Ainda que Maria, Joaquim e batatas fritas sejam muito diferentes. Muito diferentes. Inclusive nos modos de usar e consumir. Não é? Ora, e aí o jovem Sócrates, nossa, é verdade. Mas o que haveria de comum, então? O que haveria de comum? E a Idiotima lhe dá a resposta. Ela sempre força a barra um pouquinho para ver se ele chega sozinho lá. E ele nunca chega. Ela sempre dá as respostas meio que de mão beijada para ele, no final das contas. E diz assim, se tem algo em comum, é que todas essas coisas das quais as pessoas amam, todos os objetos ou pessoas amadas, as pessoas dizem delas serem belas e boas. Belas e boas. Tudo bem que outras pessoas podem não achar aquilo belo e bom. É sinal de que aquela pessoa que você gosta e outras odeiam, para você, ela é a manifestação nesse mundo, a forma pela qual o belo e o bom aparecem na sua frente. Você reconhece nela o belo e o bom. Outros já não reconhecem, mas em compensação reconhecem o belo e o bom em outras tantas coisas ou pessoas diferentes. Então, no final das contas, o que as pessoas amam quando amam. O que elas amam de forma comum é o belo e o bom. E ela conclui um primeiro bloco de ideias, de que amor é falta. Ou se você preferir, desejo. Um desejo. Por que desejo é falta? Desejo é essa força de atração caracterizada pela falta. Mas desejo do quê? Da beleza e da bondade. Do que é bom e belo. Um detalhe. As coisas que são boas e belas, no debate, segundo a forma como é posta por Platão e Aristóteles, elas são indistintas. Indistintas. Não que os conceitos não possam ser diferenciados. Porque a ideia de beleza tem um sentido, claro, muito mais estético do que ético. E a ideia de bondade, ao contrário, tem um sentido ético, muito mais do que estético. O problema é que, na ordem do discurso, na forma como as ideias são trabalhadas, você não vê nada, nenhuma coisa que é boa, é feia. Todas as coisas boas são necessariamente belas. E todas as coisas belas são necessariamente boas. A beleza e a bondade são atributos que, apesar de diferenciáveis, eles aparecem no mundo como indistintos. São indiferenciáveis. Indiferenciáveis. Não é? Ora, dá para se dizer que a beleza que dizemos ter o ser amado é, de fato, apenas um meio que provoca em nós a sensação de bem-estar. O bom da relação de estar com alguém que se entenda belo. Alguém que se pense ser belo. Indistinto, ok? Indistinto. Beleza, beleza. Então, amor é falta, é desejo das coisas boas e belas. Boas e belas. E ela volta ao discurso religioso. Mas o que é, então, essa eros? Falta ou desejo das coisas boas e belas. Será que é uma deusa mesmo? Como todos dizem ser? Uma deusa, uma deusa. Ou será que não é uma deusa que é um afeto? E ela começa a produzir o seguinte raciocínio, porque, para explicar um pouco melhor, ela conta uma historinha. Ela usa também um discurso mitológico para falar da natureza de Eros, de como Eros nasceu. Para que se fale, sim, de alguns atributos dessa entidade. Não vamos chamar de deusa, por enquanto. Não vamos mais chamar de deusa. Uma entidade qualquer. Uma entidade de função um pouco difusa. Um pouco difusa. Diz Diotima. Eros nasceu no dia do aniversário de Afrodite. No dia do aniversário de Afrodite. A deusa da beleza. Havia uma grande festa no Olimpo em homenagem à deusa da beleza. E nesse dia de festa, lá estavam a esperteza. A esperteza, a ardilosidade, a estratégia. Não é? Uma deusa que não corresponde nem a uma ideia de sabedoria ideal, muito mais a ideia de um saber prático. Não é? Um saber estratégico, um saber de cálculo de obstáculos e ação. Não é? Do outro lado, havia também a miséria. A miséria. A miséria não foi convidada para a festa. Sabe como é? Quando você dá festa, você não chama miséria. Porque a miséria canta miséria na festa. Miséria, e você, pô, é chato. Tá? A miséria vai catar cajuzinho para levar, sabe? É horroroso. Tá? Então você não chama a miséria. Com relação à miséria, fica rodeando a festa. Esperando as sobras. As sobras. E a miséria? A miséria tem uma atração muito grande pela esperteza. Muito grande. Claro. Porque a miséria aliada à esperteza torna-se agora um passo mais distante da própria miséria. A miséria ama a esperteza pela utilidade, porque também, de certa forma, ela pode representar algo que falte a ela mesma. A ela mesma. Já a esperteza, coitada, ela não foi tão esperta nesse dia. A esperteza acabou embriagada, diz o diálogo, de ambrosia, do néctar dos deuses. E entra no detalhe, porque à época não existia vinho no Olimpo. Então, era o que tinha para se embriagar. Embriagada a esperteza. A esperteza fica caída, disponível. Disponível para a miséria que ronda. E ardilosamente a miséria se aproveita furtivamente desse sono embriagado da esperteza. É um estupro, né? É um estupro. Vocês estão reparando. Dessa relação nasce Eros. Portanto, Eros é essa figura feia, mal acabada, porque fruto de uma relação violenta. E por ser filho de uma relação violenta, Eros é arrebatamento, é violência. É algo que se apossa de nossos sentidos, de nossos corpos, de nossas ações, que nos domina de alguma forma, mas é, ao mesmo tempo, filha dessas duas divindades contraditórias. Ao mesmo tempo, um vazio da miséria que toma conta de nós quando nos encontramos apaixonados, quando nos encontramos atingidos por Eros, pelo amor. Mas, ao mesmo tempo, há uma espécie de sabedoria, há uma espécie de esperança típica da esperteza, aquela esperança de alcançar algo que nos falta. A esperteza é essencialmente esperançosa. Esperançosa. Porque a esperteza visa objetivos a alcançar. E a esperteza sabe, e ela, por sua própria natureza, possui todas as condições de alcançar aquilo que é seu alvo. Aquilo que é seu alvo. E eis o amor em nós. Eis o amor em nós. Ao mesmo tempo, esse vazio, vazio absoluto, vazio de preenchimento impossível, vazio que se traduz naquela sensação de solidão, na sensação de que falta algo, e ao mesmo tempo essa esperança de que esse algo que nos falta é a pessoa ou o ser amado. Eis Eros. Assim nasceu Eros. E pergunta Diotima, e você acha, Sócrates, que essa figura é uma deusa ou um deus? E Sócrates diz, e não será? Diz ela, não. Porque ele é um ser formado por coisas contraditórias. E os deuses não são formados por coisas contraditórias. Os deuses são a plenitude e o absoluto de algum atributo. A deusa da beleza, Afrodite, não conhece outro atributo que não a beleza. Afrodite não tem defeito, Afrodite não tem verruguinha, Afrodite não tem celulite, Afrodite, sabe, come batata frita e está na boa, velho. Afrodite não tem defeito, porque se tivesse, sabe aquela que você olha? Nossa, que olhos lindos ela tem. Mas já a boca, sabe? Afrodite não, já que é a deusa da beleza. E assim vai com todos os outros deuses. Apolo, deus da beleza masculina. Muito mais da ideia de beleza física masculina. O cara é sarado, velho. O cara é sarado. Sabe? E não fica ralando em academia. Não que eu saiba. O cara é isso. É isso. Ele não tem airbag, como eu, por exemplo. Sabe? Ele não tem, não é. É a beleza. É inadmissível um atributo contrário. É inadmissível. Se Eros é essa entidade de atributos contrários, não pode ser um deus. O amor não pode ser uma divindade. É contrário demais a si mesmo, como já dizia Camões, já citado aqui. É contrário demais a si mesmo para ser uma divindade. No final das contas, o que Platão faz é associar a divindade a ideais, a essências ideais das coisas. Essências ideais das coisas. Não é? Se é uma divindade da bondade, é pura bondade, sem nenhum aspecto de maldade mesmo. Né? E o Efésio, que é coxo? Tem várias divindades que são estranhas, vários seres míticos que são estranhos. O outro coxo, que é mais interessante, até porque, pelo menos, eu não sei quem assiste aqui House, seriado, né? No... Foi muito legal aquilo, não? O seriado todo, ele é inspirado no mito, que é... Nossa, esqueci o nome dele, enfim. É um ser mitológico, ele foi professor de Hércules. Esqueci o nome dele agora. É um centauro, esqueci o nome do centauro. Ou seja, ele tem um corpo de cavalo e um tronco humano. Portanto, uma figura híbrida, uma figura metade homem, metade animal. Ele está a meio caminho da animalidade e da humanidade. Por estar a meio caminho da humanidade e da animalidade, ele é associado à estratégia. Ele é um deus guerreiro. Porque a guerra requer de você, ao mesmo tempo, uma inteligência, uma sabedoria, uma sagacidade, mas também uma ferocidade, uma fúria tipicamente animalesca. Então ele é esse sábio da guerra, porque ele vivencia as duas experiências. Mas o fato é que durante a guerra, né, não uma guerra especial, mas um dos 12 trabalhos de Hércules, que era logo após ele matar a Hidra de Lerna, a Hidra de Lerna tinha um sangue venenoso, então Hércules ele vai e embebeda uma das flechas, a ponta das flechas, no sangue da Hidra. O sangue da Hidra é o maior, o mais poderoso de todos os venenos. De todos os venenos. Numa tarefa posterior, que era pegar o corso, não lembro agora de onde, enfim, uma caçada, um corso, e lá vai esse centauro junto com Hércules. Só que Hércules erra a flechada e acerta o amigo. Esse amigo centauro é um ser imortal. Então você tem uma segunda contradição no ser. É um ser imortal atingido pelo mais mortal dos venenos. O que isso causa nele? Uma ferida na perna. Uma ferida na perna mortal. De dor mortificante. Mas ao mesmo tempo, ele não morre nunca. Então ele passa o tempo todo, daí para frente, o resto da sua existência, sofrendo dores. Mas isso... dá a ele um segundo atributo, uma segunda sabedoria vinda da experiência, que é a da medicina. Ele torna-se um grande médico. Um médico que domina, talvez, uma das formas mais essenciais de sabedoria da medicina. Ele domina, nele mesmo, a vida e a morte. A dor, não é, da morte e a saúde, não é, a alegria da vida com saúde. Não é? Tem muito médico que fala de dor, mas... nunca sentiu a dor que ele espera que o paciente descreva. Talvez a experiência do suplício dê uma visão completamente diferente do médico da doença. Pois esse é o grande médico. Já era estratego por conta dessa meia animalidade, meia humanidade. Agora médico. Meio morte, meio vida. Ele também é associado à música. É também uma entidade musical. É o personagem House. Irascível, estrategista, manipulador, não é? Abrutalhado, grande médico, tem uma perna machucada, que não sara nunca, e ele é uma contradição, porque ele, como médico, vira um grande curador. Mas ele pode curar a todos, menos a ele mesmo. E ele passa a sua existência pedindo para morrer o tempo todo. É um ser absolutamente depressivo também. Depressivo. E acaba ganhando de presente a morte. A morte. Outra história. Outra história. Ele acaba conseguindo a morte. Mas por um presente dos deuses. Por um presente dos deuses. Outras histórias. Outras histórias. Enfim. Voltando a Eros. Espero que House não morra tão cedo, porque eu adoro seriado. Mitologia também ajuda a criar bons roteiros. Até me perdi da parte agora. Não, que o Deus é bom e belo, e todos os deuses. Por isso é como assim. Obrigado. Ser a meio caminho. É isso que ela quer dizer. Só que a sua entende. Não entende. Como assim pode haver um ser a meio caminho? Ela diz, Sócrates, você nunca teve diante de uma situação, de um assunto que você discutia, e esse assunto nunca, às vezes, nunca é 880. Ou você sabe tudo dele, ou não sabe absolutamente nada. Às vezes você tem uma vaga noção do assunto que você discute. Já não aconteceu? Já. Então é sinal de que existe uma etapa intermediária entre o conhecimento e a ignorância. Que o mundo não é feito só de conhecimento ou ignorância. A mesma coisa acontece com a beleza. Tem pessoas que não são pura beleza, ou é muito bonito, ou é muito... Tem gente que é intermediário. Tem sensações que são intermediárias. Como tudo no mundo, há também seres intermediários. O mundo não é feito só por deuses perfeitos, essenciais, completos, plenos em seus próprios atributos, e do outro lado, homens. Esses seres falhos, mistura de N atributos divinos, mas ao mesmo tempo nenhum deles em plenitude. Há seres intermediários. Portanto, Eros não é nem homem, nem Deus. Eros é um gênio. Um gênio. Mas um gênio que, como todas as coisas intermediárias do mundo, tem por função fazer a ligação entre esses dois mundos. O mundo da falta e o mundo da plenitude. O mundo da imperfeição e o mundo da perfeição. Eros nos ligará a outro mundo. Então, revendo, portanto, revendo os pontos do diálogo. Amor é falta. Ou desejo. Desejo do belo e do bom. Mas, ao mesmo tempo, esse Eros, como atitude, como afetação, ele não é igual ao belo e ao bom. Ele é apenas um ser intermediário. Um ser, portanto, que com seus atributos diferentes da beleza e da bondade, nos servirá como meio, como um franqueador de acesso, um facilitador de acesso à beleza e à bondade. Então, ter Eros conosco não é sinônimo de alcançar o belo e o bom. Mas estar afetado de Eros, estar em estado amoroso, é uma condição para que se, aí sim, se possa atingir o belo e o bom. O belo e o bom. Eros, portanto, é afeto intermediário. Ele não é um afeto fim em si mesmo. Fim em si mesmo. É algo que nos leva a, mas que não se confunde com o objeto que quer atingir. Que, no caso, é a beleza e a bondade. É engraçado, porque hoje a gente produz discursos sobre o amor como se o amor bastasse. A si mesmo. Que o fato de estar amando já é por si só lindo, já torna a existência bela. Pois, meu amigo, tem gente que ama e é uma desgraça. É uma desgraça. Tem até grupo, não? Mulheres que amam demais. Gordinhos que amam batatas fritas demais. Chama vigilante do peso. Né? Quer dizer, há até ideia do excesso. E quantas vezes esse amor, que é essa força por busca, vá lá, de beleza, ou uma sensação de bondade, de plenitude, e Quantas vezes esse isso não é sinônimo de sofrimento mesmo? Sofrimento. Sofrimento. É muito mais, portanto, a promessa da beleza e da bondade do que a beleza e a bondade em si mesmo. Quantos vilões de história não são pessoas apaixonadas? Ao contrário do amor, não nos torna bons e belos. Pode nos tornar tirânicos. Tirânicos. Quanta gente não usa amor como forma de opressão? Se você me ama, você vai fazer isso. E aí você não faz. Se você não me ama mais, eu vou te matar. Você me traz e te dá coisa. Dizem que tem aquele papo da mãe italiana e a mãe judia, né? A mãe italiana, se você não fizer isso, eu vou te matar. A mãe judia, se você não fizer isso, eu vou me matar. Mas uma é tão dramática quanto a outra, né? Mas perceba, não é algo um fim em si mesmo. É importante você parar para reparar que os outros participantes do banquete, eles fazem essa associação. Como se Eros fosse uma deusa, bela, perfeita, ou seja, já é o fim da trajetória. Já é algo que dá sentido em si mesmo. Mas não. Quanto ao belo e ao bom, quer dizer, muito mais a ideia da bondade, não é? Ninguém pergunta por quê. Por que você quer coisas boas? Por que você quer coisas que te deixem? É como a felicidade. Você pode fazer milhões de perguntas, né? Ah, por que você trabalha desse jeito? Eu trabalho desse jeito porque eu quero ter status, eu quero ter uma posição social legal, eu quero ter meu dinheirinho e tal. Tá, mas por que você quer ter isso tudo? Ah, eu quero ter isso tudo para poder ter uma vida tranquila. Mas por que você quer ter uma vida tranquila? Ah, eu quero ter uma vida tranquila porque eu quero ser feliz. Daí para frente ninguém pergunta mais, quer dizer, ninguém vai perguntar por que você quer uma vida feliz, a não ser que você esteja conversando com uma pessoa para lá de depressiva, quer dizer, um pré-suicidário. Mas fora isso, é uma pergunta sem sentido. A felicidade basta a ela mesma, a ela mesma. A bondade e a beleza, nesse contexto também, porque bondade e beleza teriam como compensação afetiva em nós, uma vez encontrada, a felicidade. E ninguém pergunta para que a felicidade. Então, o amor, Eros, é, no final das contas, um meio, um gênio, se preferir, que pode provocar em nós, nos mostrar o caminho, fazer com que nos aproximemos do belo, não é? E do bom, que se traduz em felicidade. Logo, o amor não é felicidade, mas o amor é aquilo que pode nos levar à felicidade. À felicidade. Beleza? Agora, para nos levar à felicidade, para ser amor mesmo, vamos ficar mais exigentes quanto a esse fim da trajetória. Porque vejam só o jogo do desejo. O jogo do desejo. A gente só deseja aquilo que falta. Não é? Então lembrem-se da infância. Lembrem-se da infância. Eu lembro quando lançaram o Ferrorama XP400. O trenzinho da estrela. O Ferrorama. Como eu queria o Ferrorama! Na verdade, eu queria o XP300. Mas aí foi chegando o Natal e a estrela lançou o XP400. Nossa, o XP400 era muito... Tinha dois andares de trilho. Não dava só uma voltinha. Ele dava uma volta e tinha um desvio que passava por cima e descia. Tinha estação de trem que a cancela baixava sozinha quando o trem passava, cara. Era um negócio assim. Nossa, eu tenho que ter o Ferrorama XP400. E aí lá ia eu encher o saco do Papai Noel. Mandando cartinha. Eu era um missivista para sair. Eu mandava cartinha e aguardava. E a ansiedade ia chegando. E o Natal chegando, e aí começa a preparar a ceia, e, meu amigo, e aí então, porque é sempre uma incerteza, né? Porque eu perguntava pro meu pai, pai, eu posso pedir um troço pro Papai Noel? E meu pai, pedir, meu filho, pode pedir qualquer coisa, se Papai Noel vai trazer. Aí é com ele, aí é outra história. Sabe como é que é, né? Engarrafamento entre nós, essas coisas, né? Na Lapônia, vai que falta Ferrorama, né? Que você sabe, difícil achar. Então, era sempre uma tensão, era sempre uma tensão. O fato é que a cada vez que aparecia aquela propaganda, o desejo de Ferrorama que eu não tinha, era cada vez maior. Mas há um momento do auge desse desejo. E o auge do desejo, o momento desse afeto mais perturbador em nós, chamado desejo, é diretamente proporcional à distância que nos separa nessa medida do momento de ganhar o presente. Quanto mais ia chegando e aquela preparação de ceia, eu sabia que a hora da verdade ia chegar, se o Papai Noel ia trazer ou não e tal, não sei o quê. Meu pai já tinha dado uma tranquilizada, tipo, não, acho que ele vai atender, hein? Quer dizer, mas ainda assim vinha aquela ansiedade e no dia seguinte, aquilo que você acorda 5 horas da manhã para correr para a árvore, para ver se o Papai Noel já passou e largou o troço lá, e lá estava o trem. Entre eu chegar na sala e ver aquele pacotão, não é? Aí o desejo era fortíssimo. E junto com ele uma felicidade muito grande. Que alegria, que animação. A partir do momento em que eu toquei na caixa, o desejo foi só decadência. Porque aquela fração de segundo que separava o não ter do ter, talvez seja o momento máximo do desejo. Porque a partir do momento em que você tem, parabéns, você não deseja mais. E aí aquilo que te atrai para aquele objeto simplesmente decai. Decai. Tem até uma forma mais poética para dizer isso. Né? Da história de uma mulher que adorava Veneza. Adorava Veneza. Passava a vida inteira falando de Veneza. Nunca tinha ido. Via Veneza em livro de viagem, fotografias, história dos amigos que tinham ido a Veneza. E ela comparava tudo com Veneza. Olha que rua linda, mas não são como as ruas de Veneza. Olha que enchente linda, mas não são como os canais de Veneza. Tudo Veneza era melhor. Porque Veneza só existia nos sonhos dela. Mas aí os filhos juntaram dinheiro, poxa, vamos levar a mamãe lá, ela quer tanto conhecer Veneza. E vai aquela excursão da família para Veneza. E quando chega, primeiro dia em Veneza, e passeia daqui, passeia dali. E aí, mãe? O que você achou de Veneza? Ela, Veneza fede. É verdade. Veneza fede. Nossa vida às vezes é assim. Né? Aquilo que a gente deseja e nutre o sonho daquilo que deseja e idealiza a coisa desejada. E a coisa desejada, idealizada, ela é sempre, sempre melhor do que a realidade. Primeiro porque a realidade daquele momento do ter, você tem, você já não deseja mais. E segundo, me diz qual realidade vence o teu sonho. Né? É, livro versus filme. Sua imaginação sempre ganha. Lacan tem uma coisa disso também, né? Lacan falava do trauma do coito inaugural. Olha a coisa, né? Porque todo aquele discurso, né? A mulher tem que guardar a sua virgindade para o marido e tal, né? Então ela começa, né, a florear a primeira relação com o momento mágico. E tem toda uma cultura que ajuda isso também, do príncipe encantado, que vai chegar e salvar a Cinderela. Então ela sonha com aquele momento com pétalas de rosa caindo do teto. E na hora H, meu amigo, na hora H, às vezes é o banco de trás de um fusquinha, cara. Sabe? E ainda que a pessoa com ela seja bastante competente no assunto, meu amigo, não há relação que ganhe do coito idealizado. E aí, claro, ela se frustra. Ela se frustra. E essa frustração pode ser traumática. Né? E aí Lacan dá um nome. É um nome justamente do conflito, do embate entre a idealização de um momento, não é? E o encontro com ele. Ou a idealização provocada por um desejo e o fim desse desejo, porque foi alcançado. Cuidado com seus desejos. Pode ser que você consiga realizar. É o pior que pode acontecer com um desejo. Não é? É o pior que pode acontecer. Então, um desejo. Veja, se o amor é desejo, é essa coisa intermediária que nos leva ao belo e ao bom, imagine se isso acontecer também com o belo e o bom. A mesma coisa que acontece com o Fervorama, ou com a ida à Veneza, ou com o coito inaugural. Que quando, uma vez encontrado, uma vez tendo, uma vez, vá lá, encontrado a beleza extrema e a bondade extrema, e aí? Eu tive uma palestra aqui do lado da mesa, estava o César Fiello. Eles falavam de felicidade. E botaram ele, campeão olímpico. Para quem é atleta, é o topo, cara. Você não tem mais para onde ir. E a pergunta era, você que chegou lá, você que chegou no topo, está acima do Everest da sua profissão. Não é? E detalhe, o topo na natação, na Olimpíada, que é o que há de mais nobre no atletismo, e da prova, natação é a prova. É a mais nobre delas. Dentro do meio, nadadores, a medalha dele vale mais do que todas as outras lá do americano. Esqueci o nome dele, o hipermedalista. Né? É o filé mignon que ele ganhou. Então, em tese, já que ele chegou lá, ele deveria ser mais feliz. Ele diz, não. Na verdade, as coisas só pioraram de lá para cá. Dizia ele. É o oposto. Porque agora ele não tem mais perspectiva. Vai conquistar o quê? Não tem mais nada para conquistar. Na verdade, ele não tem mais desejos na natação. Isso é entristecedor. Então, Eros não seria de fato essa divindade tão útil para nós se ela significasse o encontro com uma bondade efêmera. Uma bondade que se desfizesse pela posse. Pela posse. Portanto, se é para ter um sentido na busca do bem e da felicidade, essa felicidade, esse bem, essa beleza, tem que ser eternos. Tem que ser eternos. Tem que ser perenes. Eles não podem morrer quando do encontro. E aí vem um problema. E aí vem um problema. Porque veja que nós discutimos, e no banquete mesmo, os outros tantos produziram a ideia de amor e mostraram que falaram o tempo todo de objetos amorosos que são coisas do mundo. Ou coisas, coisas mesmo, objetos, ou pessoas, mas ainda assim pessoas do mundo. Carne e osso. Matéria falante e pensante e sensível que há no mundo. Mas ainda assim, matéria. Ainda assim, matéria. Pessoas que mudam. Pessoas que vão e vêm. Pessoas que falamos delas como se fossem propriedade nossa. Como as coisas também podem ser apropriadas. E Eros também nos leva a isso. Eros nos leva a achar que, assim, na outra pessoa, ou no objeto que desejamos, como o ferrorama que eu desejava, que está aí a felicidade. Eu não serei suficientemente feliz enquanto não tiver um ferrorama XP400, dizia eu. Lido engano. Só deu engabelada por uma semana. No final de uma semana está lá o trenzinho montado no quarto, assim, semi-montado. E vem minha mãe, tu vai deixar isso largado aqui no quarto, não vai ajeitar, não vai guardar suas coisas, se deixar aí quebra. Ah, eu já estava entretido. Um carrinho de bombeiro, mas você tinha que ver o carrinho também. Era um carrinho de bombeiro cheio de botão, era um barato o carrinho. 18 sirenes diferentes, tinha escadinha que levantava e descia sozinho, e mais, controle remoto. O ferrorama não tinha controle remoto. E aí foi para outro, e para outro, e sempre efêmero. Mas a gente sempre cai na armadilha da busca do efêmero, achando que agora vai, é dessa vez. E não vai nunca. E não vai nunca. A gente está sempre se traindo. Sempre se pegando na armadilha. Não é? E aí diz Platão. Ora, é porque você busca coisas aqui na Terra. Isso não é algo diferente do amor. É uma forma de amar. É uma forma de buscar o belo e o bom. Mas nunca é um belo e um bom eterno. Não é um bom perene. É um belo e um bom efêmero. E não deixa de ser marcado por essa mesma busca de uma eternidade. Ele aproxima do discurso erótico mesmo. Quando as pessoas praticam sexo, qual é o resultado do sexo? Não digo imediato. O resultado a médio prazo. O resultado de 9 meses. Bebê. Criança. Por que as pessoas têm filho? Ele diz não só das pessoas, mas por que os animais? Porque tudo na natureza parece ser buscado por essa busca do erotismo, não pelo prazer do erotismo, mas pela reprodução. Dando a Eros, portanto, um papel funcional na natureza. Porque se Eros não fosse esse intermediário, nós não buscaríamos essa reprodução, não haveria filhos e não perpetuaríamos a espécie, pois é a busca da perpetuação da matéria. É uma tentativa, portanto, de enganar a morte e a finitude, tendo filhos. Tendo filhos. Nietzsche, tempos depois, vai usar essa mesma imagem. E dizer que o grande problema do homem é não conseguir encarar de frente a morte e a finitude. Que boa parte da nossa cultura é só uma tentativa de driblar a morte e a finitude. Escrevendo livros, tendo filhos, deixando uma obra para a imortalidade. Você pode ser imortal, meu amigo. Mas como diz João Baldo, não é imorrível. Não é? Não é imorrível. É perene. É perigo. E é o Schopenhauer que depois fala que o amor é uma enganação do corpo para a gente procriar, não é uma enganação da natureza. Né? Antes que ele volta, não consegue. O Schopenhauer tem uma ideia de vontade, e quando ele fala de vontade, não é propriamente por uma deliberação do indivíduo. A vontade ele coloca como uma espécie de força da natureza. É uma força da natureza que nos afeta em prol da reprodução. É basicamente o mesmo sentido funcional que aparece aí nesse